ascoltando l'occhio YZ5809. 714, reduza para 170. Torre 11895. Twist entra uniforme, desça para 2000 pés, chegada à área, ajuste no 022. Queria confirmar se está autorizado IRS, X-Ray para o 6258 da hoje? Autorizado. 6258, chama torre 1895. 1895, Oceanair 6258. Salvador, boa noite, Mauro Mia. Mauro Mia, da Eco, passando aí, espero, recebo no serviço. 606, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 022. Descendo para 2000 pés, chegada à mar e no 022. 5 uniforme, Gol 606, torre informa, operação visual dos mínimos. Sim, obrigado. Poderia continuar com 606? A torre informa visual dos mínimos. Sim, 606. Avisador, isso quem é que ele informa? Que ele informa, chame a torre 198, decimal 95. 1895, isso quem é que ele informa? Autorizado ILS. Autorizado ILS, 606. 606 estabilizada no ILS. .6 torre 198.95 Salvador, boa noite, 14062, informação nossa, descida para o mundo, 2060 na área. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 022. 599, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 022. 2000 pés, 1022, Mari.